Aí, os agradecimentos para todas as quebradas, para a rapaziada que apoiou. Então, os agradecimentos são maiores do que a música, certo? Primeiramente, agradeço a Deus por ter me colocado, meu pai e minha mãe no mundo. Sem a permissão de Deus e eles, eu não estaria aqui. A minha mulher por ter me dado dois querubins lindos, meus filhos. A família MDE, Preá, William, meus irmãos, DR, Mano Pota, Pretinho, DJ Rafa, Red V, Dindão. Pela recuperação do Aderlan, fé em Deus, Polaco. E aí, Coyote, SP, como eu te conheci, saúde e fé, meu irmão, Dentinho, meu compadre, cachorro louco, sem palavras. Murilo, aí Zezinho, nem passarinho gosta de gaiola, Tarcisão, Degulúcio, Cipó, Teta e Hortência. A toda a minha família, sacou? A La Paz, após MDR, após MH2M, aí, Bar do França. Aos meus companheiros de trabalho, grafiteiros de bote, DJs, Piquels, MCs, sambistas de raiz, a toda dança de rua, a Cris. Aí, Juruna, Chapinhal, Favela Mestre 70, Bairro Novo, ABC, Zona Sul, Jardim Marigá, Itacolomi, Zona Oeste, Caiuá, Santa Helena, Itatiaia, Vila Capanema, Vila Verde, Sabará, Conquista, Barigui, Tupi, Araucária, Zona Norte, Barreirinha, Efigênia, Leonice, Santa Cândida, Decoração, Zona Leste, Agrícola, Meu Trecho, VSD, São Judas, Trindade, Autódromo, IP, União, Iguaçu, Itiberê, Marumbi, Renault, Acrópole, Solitude, Vila do Chiro, Camargo, Centenário, VO, Região Metropolitana, Pinhais, Piraquara, Zumbi, Quatro Barras, Colombo, Tamandaré, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, Lamartine, Clã Nordestino, Maranhão, Celhão, tá ligado, irmão? O Capela, Guarapuava, Realidade Nacional, Maringá, enfim, sou 100% Paraná. Jardim Holandês, a todos os movimentos populares, a todos que fossem e foram, que Deus o tenha. A toda a minha vizinhança, obrigado pelo apoio, a toda a comunidade independente de cor, raça e religião, aos grupos, se liga aí. HGB, Arquivo Negro, Canaombo, Bandobá, FMA, Aliados, Consciência Feminina, Noal, Consciência Suburbana, Realistas do Gueto, Ideologia Periférica. Falou, irmãos. Cabeça erguida e pé no chão. Ao azarado, valeu, mano. Aqueles que não estão citando, a família MDE estão lembrando. Que Deus abençoe. Paz. Soldado da Revolução Mental. JW Valderrama, fui. Pode saber aí, prestação de serviço na cidade que se diz Sorriso, agradecendo a Jesus Cristo, minha mãe Juvelina, a minha esposa e filha Amanda, por me dar esperança, atitude pra mim tia assim, Dona Lourdes e Dona Tereza, que Deus os tenha, Marcelo, Néa, Tiago, Márcio, Nina, Micaela, valeu, Dinaldo, Valderrama, Edson, pela correria, Everton, Ulhão, Pretinho, Dindão, Everaldo e DJ Rafa, o rap é sem farsa, Júri MCs, Guerreiros do Inferno, Sobreviventes do Gueto, Originais do Rap, Conexão Sul, Unidade Protesto, Ameaça Sistema, IDR, Raciocínio Urbano, Antigo Atitude Negra, muito obrigado pelo movimento Hip Hop de Curitiba, para todos os grupos e bandas, persista, insista, e nunca desista de lutar pela verdadeira rima. E aí, Tatiaia, Kaiowá, já é hora de parar pra pensar, que com respeito e paz a gente chega lá. E de quebrada também tem a piazada, que infelizmente tá nas ruas, a verdade é nua e crua. As torcidas organizadas, Maluco, Tron, Império, Fanático, Fúria. O respeito é a maior emoção, respeito teu irmão. Falei, valeu. Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado força e bom ânimo pra dar continuidade a esse trabalho. Se não fosse por ele, nada teria acontecido. Agradeço a minha família por me incentivar, segurar o B.O. no barraco. A minha mãe Alvarista, Deus abençoe, por me apoiar na minha carreira. A meu pai Ginarte, obrigado pela força. Meu irmão Emanuel, também me ajudou muito. Isso aí, mano, consciência. Minha irmã Edneia, sempre apoiando. Deus guarde tudo a sua família. Lá vai um salve pros meus camaradas do trecho, morô? Neném, Claudinei, Murilo, Hélio, Marcelo, Mola, Luciano. Aí, mano, Zezinho, tá em cana. Quando sair de lá, consciência. Um salve pro Toninho, motorista do ônibus, cobrador. Eu tô busão lá da minha quebrada, agrícola, pode crer. Não poderia esquecer do França e toda a rapaziada que curte nosso improviso no Bareco. Valeu toda a rapaziada do Grupo Ecológico. A luta continua pra formalizar a capital nada ecológica. Nem que seja debaixo do sol e de farol em farol. Fica também meus sinceros agradecimentos a todos os manos que já se foram. Eles foram vítimas da violência, que infelizmente prolifera na periferia. Descansem em paz, Haroldo, Taz, Bochecha. Eu desejo, como paz na minha quebrada, onde ainda a miséria persiste. Deus proteja o povo sofredor das favelas e de toda a Zona Leste. Um salve pro grupo que tá na correria também, Conceito da Rima, Aura Diel, MAC, Homens Idealizados, Dozeava, Violadores da Mente, e é isso aí. Falou, mano. DJ Rafa agradece primeiramente a Deus, que me deu força e me orientou todos os dias. Manda um salve para minha família, minha mãe, que eu adoro muito. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Um salve para meu pai, que Deus ilumine seu caminho. Aos meus irmãos, Luciano, Silvio, Dalziza, Ana Carolina, fique com Deus. Minhas filhas, que eu amo muito, Rafaela, Bruna, vocês duas são tudo pra mim. Um salve para todos os manos de fé, irmão do Salgado, que Deus abençoe a sua caminhada do dia a dia. Neuri, Edson, Valdir, Alex, a todos meus amigos das antigas, que Deus ilumine vocês. Um salve para toda a rapaziada do Camargo e do Centenário, e a todos que contribuíram com esse trabalho, que Deus abençoe. E o Milton, que é um cara de muito valor, que Deus abençoe a sua caminhada também. Um salve para todos os manos do Agrícola. Um salve também pros grafiteiros, Dan, Sid Kid, Boy, Fiapo. Manda um salve também pro todos os B-Boy, Can Africa Spin, Itália, Força Break, Tamandaré Break, Fly Boy, Twist Rockstar e a todos os break do Brasil. Manda um salve também a todos os funcionários da Cabo, aqueles que me ajudaram muito, Almi, Zé Rodrigues, Zé Caro, que Deus abençoe vocês. Um salve a todas as bandas de Curitiba, PR Negro, Filho da Periferia, Ataque Verbal, CHP, RNC, Davi Breck, Alfa Ômega, Breakout, Mocambo, Zumbi dos Palmares, BF Zumbido, Reação Sul, Violência Verbal. Um salve para todos os grupos de dança, Tecnotroy, Antigo Psicofunk, Arecnodance, Interflash. Um salve para todos os DJ do Brasil. Paz, fui. Sem exceção, aí região, manda um salve lá pros meus irmãos, pra quem acreditou na nossa poesia em rio, e quem tá na pior, e dá a volta por cima. Chega de matança, rancor e dor, quem sabe da manhã é só nosso Senhor, porque sem Deus no coração, ninguém é nada não. O que queremos na quebrada é revolução, ideia de irmão pra irmão. Agradeço de coração a região leste, oeste, norte, sul, região metropolitana, é... Importante, Dona Cleusa, jovem, Maria e Cecília, quem diria, apoiando o nosso som de periferia, mostrando que não tem idade nem cor, é só lutar, que tudo pode mudar, discriminação, sempre vamos encontrar, Márcio, Marcelo, é isso que eu espero, é, todos pais de família, desbaratinando, sofrimento, e criando o pivete, o alicerce da periferia, eu não vou citar muito nome, o Curitiba o rap tá apavorando. Pode crer, Zona Leste, Red V, Recuperação, Edelman, Luciano, aí Valderrama, Marcão, ele, Valdir, Rafa, Gil, Antena, Bota, EDR, Ergo, Ilha, Letinho, Zona Leste, é isso aí. Plena Atitude, Vacinas MC, CW Bomba, Oculto, Reflexão Urbana, Zimov, Meus Manos de Sangue Bom, Antigo Conectora 4, Deus abençoe. Agradeço minha família, paz. Já é, de ver, mandando a rima, falou? Dizem que pra ter sucesso na vida tem que ter 90% de suor, esforço e 10% de talento. O que eu vejo aí nos artivistas é 100% de esforço e suor e 100% também de talento. E olha só, tem um segredo pra contar pra vocês. Esse trampo inteiro aí, meu, foi feito em casa. Então, valorize o trampo do Curitiba, meu, que é superação mesmo. Eu sou o Wave, 12aba, La Paz.